en las nalgas de Mandarín. O desafio que vos trago é: preferiam trabalhar para o resto da vida no Zumarina, num musical que se chamava O Pequeno Sereio, em que o Pequeno Sereio eram vocês, tinham que estar... Pequeno Sereio é bom, não? 5 sessões diárias, 2 horas, tinham que estar vestidos de sereio, com aquela merda, com aquela cauda. 5 sessões, 2 horas? Sim, era fodido. Foda-se. E não era assim tão bem pago, 800 euros. Mas o fato implicava que tinha sempre um butt plug grande, para não, dos 10 centímetros. Para não afogares. Ou isso, ou o resto. Agora, a contrapartida é muito simples. Ou andarem para o resto das vossas vidas com a Daryl Hannah às cavalitas, sempre. Como ela está agora? É que se calhar está sempre, agora sempre com ela às cavalitas. Tu ias a qualquer sítio e tinhas a Daryl Hannah às cavalitas. Pá, sabes que eu tenho que ser, mas estamos a falar da Daryl Hannah agora? Ou do agora, tempo? Agora, como ela está agora, não é? Ah, mas agora temos que procurar, caramba, isso pode ser armadilha. E a questão é que ela estava só às vossas cavalitas, não, nunca podia sair. É como se iessem a chegar àquele jogo da lava, tá, estão a ver? Ah, pois, mesmo que quisesse apalpar o rabo, andava já à volta e ela nunca estava. Nunca... que idade é que ela tem? Não, tá, não parece má para a idade que deve ter, não parece estar nada. Mas está só às tuas cavalitas. É só a cena não dar jeito. 56 anos. É, não, vocês vão ter pessoas que vão ter com vocês só para falar com ela. Tá, mas quer dizer, se traz às cavalitas, tens logo a cabeça perto do prémio, né? Ainda pronto. Portanto, é uma torçãozinha de pescoço, uma coisa qualquer, podes sempre fazer uma inversão de cavalitas, né? Podes virar não, a cabeça não ao contrário. Não é permitido, não é permitido. Não? Como aquele filme estúpido dos Zemeckis que elas rodam a cabeça, não. O meu problema é que isso, para dar cabo das costas e fazer hérnias de escais, é terrível. O dia então, todo. Mas e o Pequeno Sereio era todos os dias para da eternidade, dos tempos, da vida? Vá, o Pequeno Sereio posso pôr 10 anos, vá. 10 anos de Pequeno Sereio, depois... Todos os dias? Todos os dias. Não tens folga? Hã? Tens uma folga, à segunda. Oh, foda-se. Pá, no caso do Carlos, ele dava para ir almoçar a casa, não é? Agora nós tínhamos que nos mudar completamente para aí. Sim, porque o butt plug não te chateia. Tem um butt plug, espera aí, tem um butt plug. O butt plug é só mesmo para ter uma merda no cu, não é? Obviamente. Não tem utilidade nenhuma. É para encaixar o fato. Ah, ok. Mas explica-me uma coisa, para aí na opção da Daryl Hannah, que eu estou muito tentado para essa. Até porque a gaja entrou no Kill Bill e é um dos meus filmes favoritos. Como é um gajo para dormir, como é que fazia? Tinhas de estar sempre com ela às cavalitas. Não, mas podias deitar. Cavalita. Hã? Podias deitar, mas com a cavalita. Ido. Pronto, mas já conseguiste fazer qualquer coisa aí deitadinho. Na coxinha cavalita? Foi ela em cima de ti, não? Achas que não? Rodavas e acabava no 69? Não dava. É tipo carapaça. Pois é, que ela está mesmo agarrada. Ela gaja. Tu estás com ela tipo coxinha e cavalito, tinhas de ter uma cama de 4 metros. Opa, sabes que o problema tu tens, o problema de teres a Daryl Hannah às costas é quando o marido dela vem para visitar. Iria ser muito estranho. Opa, se ele me atirar das cavalitas, até lhe agradeço. Ela tinhas, pode sair. Nunca pode. É, tinhas de deitar de costas com ela em cima, o gajo vinha por trás e tinha que ser com as luzes acesas, senão o gajo ia até ao cu por engano. Epá, está bem, mas eu vou à mesma peça. Tá, de quem é o marido de Daryl Hannah? Não sei. Não sei, nem quero saber. Se calhar ela é lésbica. Isso aí é que era um ganda twist. Isso era ganda twist, ficava já a ganhar. Tu com o butt plug. Isso era o twist final. Mas lá para ver lá quem é o marido dela. Deixa lá ver se ela está no Wikipedia. É o Drogo. Aí era. Neil Young, será? Não, será o Neil Young. Isso era deprimente, meu caralho. Ei, mas está aqui, está. Tô... Não. Isso é que era o twist final. Epá, escolham essa merda. Rápido. Vai, eu vou para a gaja para as eu também. Eu acho que ela ia se fartar e depois aquilo ia. Tanta conversa ia dar em alguma coisa. Mesmo que o Miguel não deixasse. Então, foram para qual? Das cavalitas. Epá, o butt plug é um grande não. Não é? É o Neil Young, é? É mesmo o Neil Young, é isso que eu estou a ver, cara. O gajo ainda vinha cantar umas musiquinhas e tudo. Oh, espetacular. Ainda levavas com umas piladas do Neil Young. Oh, mesmo que não levasse umas piladas, pelo menos com os tomates a bater ali com força apanhavas. Eu podia tentar isso, mas depois caía a Daryl Lena caiu-lhe em cima. Que então escolhem esta, né? Pelas cavalitas. Escolhem as duas a mesma. É, PS, é. Tá bem. Até em filmes com sereias, contem lá. Ah, eu pensava que era a Daryl Lena, filmes com a Daryl Lena, e só do Blade Runner e caramba. É o Splash, não é? Eu não tenho. Eu tirando. Eu olha, eu de sereias só me lembro do Splash, a sereia. É com ela. Com ela. E a Barbie Vida de Sereia. Uma merda que passa aqui em casa. Mas há que. Peraí, mas o tema é mesmo filmes com sereias. É sereias, sim. Foda-se, eu vou-me embora, vocês fiquem os dentes a falar que eu não faço ideia de filmes com sereias, não lembro de nada. E também há uma princesa Sofia que ocupa o palácio flutuante em que ela transforma-se em sereia. Mas não, penso que não será isto. Sereias. É o partir das sereias, mas depois falámos um bocadinho do subaquático em geral. Não precisa ser só sereias. Se vocês querem atrapalhar. Olha. Antes de vocês continuarem, eu sei que vocês são novos e não se lembram dessas merdas, que só eu é que falo. Havia uma série com o Patrick Duffy, que era o Homem da Atlântida, isto nos anos 80, se calhar final dos anos 70, que era um gajo que uma vez no primeiro episódio era encontrado numa praia, que tinha umas membranas interdigitais, que o gajo vivia em Atlântida, e o gajo ou ia para a Atlântida, andava debaixo da água tipo sereia, ou então vivia cá no nosso lado. E essa série era muito famosa em Portugal durante algum tempo. E isso era um sereio. Esse gajo era um sereio, agora que falas nisso. Procurem. Esse é o gajo do Dallas, né? Pá, procurem The Man from Atlantis. Na vossa enciclopédia. Se é gozar com o gajo que está sem internet, que mas procurem. Tu não tens enciclopédia britânica? Ah, vou ali buscar a enciclopédia, tens razão. Não lembrava que existia a enciclopédia. Okay. Ah, o gajo era um sereio. Sim. Mas agora, Pedro, saiu aquele do Stephen Shaw, não foi? Que é sobre uma sereia. Ainda não vi. Mas é um sucesso de caralho, não é? Pá, sim, dizem que na China está a ser a gajo cobrar... do confusão. Sim. Fez um filme agora com sereias, pá. Esse gajo tem uns filmes porreiros. Se for na mesma onda. Ainda não saiu em DVD para comprar na FNAC. Eu já tenho dinheiro guardado. Mas depois, olha, Pequena Sereia é um clássico, não? É, pois, eu acho que nunca ouvi. Nunca viste a Pequena Sereia da Disney? Pá, não, é assim, ele já rodou cá em casa, mas eu pá, é um voluntariamente vê-lo. Só sei que a capa tem, parece uns piscitos, não é? Que até foi uma... Eu confesso-vos já que é o meu filme favorito da Disney de sempre. E depois, Os Piratas das Caraíbas, o 4, também tem sereias, que é a melhor cena do filme. E há também nunca vi. Vocês estão a fingir que nunca viram, que é o Aquamarina Sereia Apaixonada, 2006. Não, também não faço ideia do que é que estás a falar. É um filme ainda bem que estou sem internet agora. Te agradeço. TVI sábado à tarde. É duas manas que encontram uma sereia. Mas é desenhos animados ou é sério? Não, é sério mesmo. Pessoas que estiveram mesmo voluntariamente a ser filmadas. Chama-se Aquamarina, a Sereia Apaixonada em português. E depois há um com o Colin Farrell, que esse caso já é mais sério, chama-se Ondine ou Ondine. Ah, esse eu ouvi falar há uns anos, mas não vi. Isso é recente. Sereias, é. Oh, Miguel, mas eu estou para fazer uma pergunta há algum tempo. E temas de jeito, não? Não há nada, não se arranja. Filmes com sereias, sério. Não, mas olha, e se não fosse sereias, foi tipo uma cavalheira mitológica como Lady in the Water, por exemplo. É pá, Lady in the Water, esse filme. Gosto muito. Eu já não gosto bem. Muito do Lady. Era numa piscina, não era? Era assim. Era. Num condomínio qualquer. A gaja era tipo uma ninfa. E havia um crítico de cinema que é muito maltratado nesse filme, caramba. Então. Não se lembram? O gajo, uma das personagens, era baseada num crítico de cinema. Não, vocês têm. Eu lembro-me que havia um gajo que tinha um braço direito muito grande, não era? Muito grande, que era o que salvava no fim. Yeah. Pois, eu dizia eu que era de fazer ginástica. Era de brincar. Até depois outros clássicos, tipo O Abismo ou A Esfera. Já estás a falar de filmes de sereias, então? Estás a falar não, de filmes de baixo água, é isso? Sim. Ah, ok. Aí já, mesmo sem internet, já te posso ajudar um bocado. Eu tenho um filme que gosto muito de baixo d'água. Que é o Le Grand Bleu, da Big Blue, não sei se vocês conhecem. Sim, é do coisa francês, não é? É, com o Jean Reno e com o Jean-Marc Parr. Pá, que é um filme delicioso. Eu adoro o filme, já não o revejo já há muito tempo, mas gosto mesmo muito do filme. Uma banda sonora estrondosa do Eric Serra, pá, muito bem filmado. Acho que é capaz de ser o filme que melhor filmou o oceano e os mares. É do Luc Besson. É do Luc Besson. Okay. É um filme, fascinante mesmo. O filme é tão assustador como fascinante. É sobre um gajo que faz mergulho em apneia. Mas é documentário? Não, é filme de ficção, mas é baseado num campeão, acho eu, inspirado, ficcionado através da história de um campeão de apneia, de mergulho em apneia, da competição entre os dois principais. Não sei se aquilo é mais real do que, ou mais ficcionado, mas sei que era inspirado na história verídica. E é a competição entre os dois, e o filme tem muito de silêncio também, mas não sei, agora já não vejo há tanto tempo que gosto de falar um bocado de filme, mas sei que gosto muito, é capaz de ser dos meus filmes favoritos, assim, subaquáticos. Eu adoro o Abismo gosto muito. O Abismo é bom, Aquela cena em que a gaja... O Abismo é qual? Confundo sempre esses filmes da esfera e do abismo e dessas merdas. É uma bolha extraterrestre que anda lá debaixo de água a olhar para as pessoas. E às vezes tem uma forma fálica, não é? Sim, às vezes tem uma cara. É uma chamada cara de cara. É com aquela, não sei quem... Isso é do James Cameron, não é? É James Cameron, sim. Ah, sim. Ok, já sei qual é. Red Aries e com a gaja do Robin dos Bortes. Epá, depois tens aqui o Into the Blue... Com a Jessica Alba. Sim. Há o 2, sabias? Que há o 2 falso. Eu sabia, mas nunca vi. É falso, completamente, não é? Pois é. Mas, e depois também tens o Leviathan, que é um tipo The Thing submarino. Que é? Uma série B, que tem o gajo do Robocop, até. Sete quando? Mas isso é o... Peter Weller. Isso é o dos anos 80, porque agora saiu há um pouco tempo que eu não vi. Agora há um não sei russo. Se há algo que está a ver. Há um russo, mas tem algo que está a ver com esse? Não. O russo não tem nada a ver, não. Não. Esse é um filme. Este aqui é um filme de ficção científica, do monstro. Sim, sobre... sim, eu lembro dos anos 80, final dos anos 80. E já viste, Pedro? Sim. É bom? É assim, não é propriamente um tipo de filme que tu fosses ver agora, mas eu gosto de ver. Não é, sei isso agora, mas já tenho-lhe algum apego emocional. A Esfera. A Esfera também. A Esfera não é má, por não. Eu lembro de ter visto isto no cinema. É terrível. E não. Era uma esfera submarina que era de uma entidade que afetava o cérebro das pessoas. Um bocado sci-fi, sim. Deus, e não sei o quê, e está lá o Samuel Jackson, né? O Poseidon, também já falámos aqui no Poseidon. Já. Mas o Poseidon é o drabado, porque estão dentro do... Apesar do barco estar debaixo de água, os gajos estão dentro do barco, caramba. Mas estão só 5 pessoas dentro do barco, e os outros estão todos debaixo de água, a boiar. Exato. Não há um 007 qualquer que é também dentro da água imenso tempo, caramba. Tenho a certeza que existe um 007 qualquer que é debaixo de água, caramba. Abaixo d'água? Passou imenso tempo abaixo d'água, graças. Aliás, todos os filmes do James Bond eles usam sempre aqueles. Sim, mas é o Thunderbolt. Estou aqui a procurar o Thunderbolt. Não, e há o do Pierce Brosnan também. Com a chinesa que acaba lá debaixo d'água, acho eu. Não, aliás, todos os filmes que têm cenas debaixo d'água têm uma coisa que me irrita bastante, que é há sempre uma parte em que os gajos têm que atravessar uma zona brutalmente longa debaixo de água, onde eles vêm completamente no escuro, e debaixo de água, e sempre conseguem nadar sempre altas profundidades durante 10 minutos e ninguém morre. Não é? E é sempre um mecanismo que lhes permite chegar ao fim, é sempre essa parte final. Sim, no abismo a gaja morre, mas ele trola de volta com o suporte básico de vida. Mas nestes James Bond, então, estes não. E este último do Missão Impossível? Também tem uma cena assim, o gajo está lá debaixo de água. Sim, é mega exagerado. Tem que ir lá outra gaja boa do pernão pescá-lo e tudo. O gajo está lá 15 dias debaixo de água, passar férias e o caralho. Não, e anda lá tipo carambola. Lá com, e depois chega cá acima morto, levanta-se e parte os gajos todos à porrada, passado 10 segundos. Tá fino. E aquele que saiu há uns anos, o Santuário, também acho que era do James Cameron. Nunca vi nada disso. Não quero ver. Um de vocês, só para ver se o fala. O Sanctum. O que é que é, não é? Ah, também pois não, isso. Nunca vi isso, não é? Era, isso só apareceu para chupar dinheiro do 3D, porque saiu depois do Avatar. O Avatar deu muito dinheiro. Olha, o que é que temos aqui? Que merda que temos aqui na gaveta? Olha, isto é bom. Pá, não sei, nunca vi. Também não vi. Mas eu disse que foi mal, no início disse que era mal, vou manter. Eu também. Ah, se calhar não. Já sei qual é que eu estava a falar, não era só... nada do Thunderball. Agora é que encontrei. Era o Spy Who Loved Me. Que o gajo tinha um carro que andava debaixo d'água. Ah, sim. Vocês não se lembram disso? Isso é na praia, sim, assim mesmo. Mas isso é com o Roger Moore e tudo. Agora é que eu estava aqui é a correr a lista do James Bond. É o teu Bond preferido. É o Roger Moore. É uma espécie de. É porque... Sabes porque é que é, Miguel? Porque entrou naquele filme com o Cuba Gooding Jr., que era o barco dos gays. E então. Ah, isso já eu sabia. Ficou, o Pedro ficou logo fã. Foi a partir daí que ele começou a gostar muito do Roger Moore. Lá disso. Mas estão vocês. Eu já o conhecia. Apreciei a sua multiculturalidade nesse filme. Há um filme também que debaixo de água que é espetacular. Que tem um personagem que é amado por toda a gente. Que vive numa cidade submarina, chamado Jar Jar Binks. Já sabia. Isso é bom, não é? Como é que se chama? Qualquer coisa fantástica. Mas por acaso, nunca fizeram um filme com uma cidade submarina, subaquática, para não? Epá, essa cidade tinha potencial. Desse filme, de como é que se chama? Aquele filme é um bocado obscuro, é o... Como é que se chama? É daquele realizador que é amigo de Steven Spielberg. O George Lucas. O Star Wars. Star Wars. Essa cidade tinha potencial. Porque até tinha um portal quando os gajos entravam. Sim, é que era engraçado. Era numa bola e não sei. Eu achei piada isso. É só pena tudo à volta ser merda. Porque o próprio conceito... Falar em merda. Acho piada que a gente está a falar filmes que no mar e não sei o quê e o... Nem aqui o Waterworld consegue entrar, cara. Oh, porque o Waterworld é mas o Waterworld é por cima da água, pá. É só por causa... Mas é só água, cara. Mas eu gosto. Que há lá alguma cena que há um mergulho para dentro da água. Cara. Ah, quando ele vai lá buscar a terra. É assim que ele finge, não é? Ah, pá, cada vez que no Facebook digo que não gosto muito do Waterworld, parece a da gente para me bater. Sim, tu dizes que não queres sequela e não sei o quê. O filme daquele que tu, traidor. É o Mad Max do mar. É, pode ser, até acredito que é uma comparação que faz sentido. É a versão que não presta para nada. Quanto muito façam um remake, sim, uma sequela, não. Pá, e tens 20 mil léguas submarinas, nem que seja pelo livro, que eu acho que nunca vi nenhum filme até ao fim das 20 mil léguas submarinas. E há um filme também do Ed Wood que tem um polvo, que tem umas cenas debaixo de água que os gajos têm que se mexer de um lado para o outro para o polvo se mexer também. Que é uma... Não faz ideia. Ninguém faz ideia. É um filme do Ed Wood. É uma coisa muito bizarra. Pá, e pronto, eu acho que estamos aqui a esticar como o carago. O inesticável. Ainda bem que gostaram do meu tema. Agora que eu fiquei com a internet, é que vamos acabar esta. Está bem.